Pois bem, vamos para analisar esse texto de hoje e analisar um pouco nosso coração. Noé saiu da arca e Deus estabelece uma nova ordem, diferente da ordem anterior. Ao que tudo indica, esse grupo aí era vegetariano. E Deus fala, olha, vou abrir para vocês agora a possibilidade de vocês se alimentarem com os animais também. E ele dá algumas instruções específicas, né? Olha, não vai comer o animal que está com o seu próprio sangue. Se a gente, ontem não sei quem me perguntava, foi você, Cláudio? Não lembro. Que me perguntava ontem sobre na evolução do homem, se a gente sempre comeu carne. Foi você. Eu não me lembro realmente se é Australopithecus, Opithecanthropus, eu não me lembro qual foi o Homo erectus, eu não me lembro qual foi a mudança. Existe uma pesquisa nos molares. Né? Houve um período, né, entre os vários possíveis ancestrais, em que o nosso dente tinha um formato mais para moagem do que para cortar carne. Para cortar carne você tem que ter um deslizamento de cúspides de dente que permita rasgar a carne. Então, o que a gente faz com o nosso dente? Ele corta. Se você der um pedaço de carne para um ruminante, ele não consegue. Fica um chiclete na boca do cara, porque ele não tem como rasgar. Um carnívoro, ele rasga, né, e come bocados. E existe foi feito, né, na paleodontologia, né, ou seja, você estudando isso, como você reproduz, né, pega fóssil e faz ele funcionar, uma maquininha para reproduzir a mastigação. Então você bota um pedaço de carne, eu não me lembro agora realmente se é Australopithecus, eu não me lembro, eu teria que olhar. Mas vamos fosse do Australopithecus pro Homo erectus, tal. Houve uma mudança no formato do molar em que a gente passou a ser hábil de estraçalhar a carne. Mas que carne principalmente a gente comia? Carniça, a gente não era caçador bom. Imagina a nossa fraqueza diante de todos aqueles animais super ferozes, né? E a habilidade de caçadores que eu tinha. A gente fazia tanto quanto outros carniceiros fazem. A gente disputava era com urubu, hiena e coisas do tipo. Né? Pegava e era realmente uma vantagem, porque você tem um monte de proteína fácil e a gente virou carniceiro. O que é carniceiro? A gente tem um bicho para matar, ele morre, você o enterra, o cara vai lá e desenterra, ou você deixa ele a campo e os carniceiros vão comer. Deus dá uma ordem, claro. Também hoje no abate, né, assim, não deixar o sangue na carne, né? Uma carne com sangue, ela deteriora muito mais rápido, né? Então a gente sabe que tem algumas razões sanitárias e tem algumas razões de forma de abate, né? Ele fala, é para comer quando você abate, não é para comer coisa que morreu, né? E isso tem razões sanitárias óbvias, mas basicamente você não é carniceiro, cara. Esse processo evolutivo aqui. E obviamente, se você pensar numa transição, você vai ver assim, tem um ser que, entre as coisas que faz, é carniceiro, já tinha desenvolvido a habilidade de caça, com certeza, sem maiores cuidados. A caça também é uma coisa que você não deixa o animal exangue, né? Você não retira, no abate você retira todo o sangue. Só estou dando a guisa de curiosidade isso. Então, se você olhar, a Bíblia usa uma outra forma de narrativa para narrar aquilo que a gente vai descobrindo na arqueologia também. Né? Se a gente tem uma mudança no hábito alimentar, que é passar a realmente entrar numa posição bem mais civilizada de agir, bem mais razoável de agir. E com certeza, nesse processo de ganho da consciência, tudo indica que o primeiro passo foi a gente ficar vegetariano mesmo. Ó, sai da carniça e vai aqui, você tem uma infinidade no jardim de dieta que te permite não ser carnívoro. E, de novo, quero reafirmar, né? Se a gente tiver uma dieta do Éden, não tem por que a gente comer carne. Não existe razão para a gente comer carne. Vai ter que ser a dieta do Éden, né? A dieta, sim, bota perfeita nisso. Bota completa nisso. Bota sofisticada nisso. Não é comendo meia dúzia de vegetais ou comprando na boutique de orgânico que você vai se nutrir adequadamente. E a permissão que Deus dá é essa. Mas, sinceramente, isso é de uma coisa um pouco importante. A igreja discutiu por pelo menos uns 600 anos Houveram discussões calorosas se se devia ser vegetariano ou não, por N razões, inclusive essa. Né? E essa nunca se chegou a conclusão nenhuma. Se alguma coisa não chegou a conclusão nenhuma, use o seu discernimento pessoal, não force nada sobre ninguém. Respeite. Se alguém come carne, que coma. Se alguém não come carne, que não coma. Tudo faça com ação de graças, dando graças ao Senhor pelo que faz. E é isso que interessa. Não julgue os outros, nem force os outros. Força ninguém a ser uma coisa, nem força nenhuma outra. É bem diferente, por exemplo, dessa outra maluquice que a gente está hoje em dia, em que tudo tem que ser terapeutizado. Né? Porque todo mundo não come porque está doente. Isso aí já é um outro patamar. É quem está doente é a cabeça. Voltando então. Não é especificamente receber instruções, não? Sejam férteis. Veja que a mesma instrução dada a Adão e Eva. Sejam férteis. Multipliquem-se e encham a terra. Espalhem-se. Se você seguir as páginas da Bíblia, logo na frente você vai encontrar a Torre de Babel, que é uma tentativa, é uma metáfora muito interessante do ser humano resistindo a esta ordem básica de Deus: encham a terra e espalhem-se. Sempre que a gente concentra, a gente imediatamente gera um problema de escala. Uma coisa é você alimentar uma família, ou como a gente tenta ter a decisão de redução de rebanho, uma coisa é você alimentar 10 animais, outra coisa é você alimentar 40 animais. Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da alimentação, da quantidade de trabalho e tal, obviamente é diferente. Alimentar 2 ou 3 famílias, 10 famílias, é uma coisa. Alimentar 10 mil famílias é outra coisa. Lidar com os dejetos de 10 mil famílias. E Deus, na sua sabedoria, sempre insistiu que o nosso papel no bioma fosse espalhado, fosse horizontal. E a gente insistiu em ficar vertical. Quando vê assim, o duro julgamento de Deus sobre a Torre de Babel, eu fico imaginando o duro pensamento de Deus hoje sobre uma cidade como as nossas, com milhares de torres de Babel, para a nossa glória. Né? Porque nada é mal. Uau, o tamanho desse prédio. A gente é assim, né? E a gente quer ver o prédio mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, e gente concentrada numa flagrante desobediência à ordem de Deus de espalhem-se. A vida é muito mais tranquila, muito mais possível, muito mais equilibrada ecologicamente, e a vida fica melhor. E ainda tem hoje uma linha da ecologia que diz: não, o bom da cidade é que ela não ocupa espaços. Toma banho, né? Aquele troço só existe porque tem um gasto energético do tamanho do bonde, você tem que minerar um monte de coisa, você tem que produzir um monte de comida de maneira muito simples, muito rápida e muito eficiente, transportar para qualquer negócio existir. Não, mas a gente vai fazer fazendas verticais. Não dá para ser simples, não, cacete. Não dá para ser óbvio. Pô, a população do mundo inteira cabe na Ilha do Marajó, cara. Se vocês pararem para pensar nisso. Pegar 7 bilhões de pessoas, botar uma encostadinha na outra, assim, cabe na Ilha do Marajó. Olha lá a área. Bota todo mundo lá. Você enche a Ilha do Marajó, bota toda a população do mundo lá, tudo encostado no outro, né? Você bota todo mundo lá. O Brasil cabe à população do mundo inteiro. Mas é isso. Tem muito espaço para a gente estar em harmonia com o mundo. A gente não está. Não precisa ficar fora disso. E a gente vai ver que, apesar da obediência inicial de alguns, houve uma desobediência logo na sequência. E aí o texto de Hebreus fala de fé. E eu tenho insistido há muitos anos, repetindo essa coisa de fé é risco, não é minha, né? É de um outro autor, o nome dele é John Wimber, é ele que falava essa frase, né? Uma igreja mais carismática, né? Que é a Vineyard e tal, e ele falava muito, eu aprendi isso com lendo as coisas dele, né? Que fé é risco. E é lógico que ele, quando falava isso, ele falava num determinado contexto, e a gente tem expandido esse contexto para realmente correr o risco de fazer do jeito de Deus, crendo que desse jeito é melhor. E aí, quando a gente vai ver as pessoas que são citadas e as que não são citadas no texto que a gente acabou de ler de Hebreus, A gente vê, cara, não vou falar de Jefté, não vou falar de Gideão, não vou falar de Baraque, não vou falar dessa gente toda. Que pela fé, primeiro conquistou coisas muito interessantes. Venceu batalhas, dominou reinos, conquistou coisas, fez coisas legais, mas pela fé também passou por apertos horrorosos. Né? Tem sempre essa, quando chega nesse texto, cerrados ao meio, sempre me dá uma sensação muito ruim. Ser cerrado ao meio, consta que parece que Isaías o foi, né? Isaías, no fim, foi cerrado em dois. Diz aí, né? Diz a lenda. O que é importante ter na cabeça é o seguinte: o que Deus demanda da gente é corra o risco de fazer as coisas do jeito de Deus, e a gente não quer. A gente quer, e ele fala ali, ó, não foi querendo parecer bem ao mundo. A gente não tem que ter uma boa imagem. Aliás, eu tenho ficado muito cuidadoso quanto a esse negócio de, assim, é bom a gente ter um bom testemunho dos de fora. Que as pessoas digam, olha, tem que ir lá e ver, ou essas pessoas são pessoas do bem, legal. Só que quando a gente começa, e é bem sutil o que eu vou falar, quando a gente começa a buscar ser bem reconhecido pelo mundo, a gente vai derrapar. A gente não está aqui para ser aplaudido pelo mundo, nem para receber tapinha nas costas, nem ser considerado bom moço, nada disso. A gente está aqui para dar um bom testemunho para os de fora. Mas não tenha dúvida, são duas plataformas de lealdade completamente diferentes. Inevitavelmente, uma hora ou outra, isso vai colidir. Uma coisa é eu dar bom testemunho. Tá claro isso? Eu ser reconhecido porque eu dou um bom testemunho para os de fora. Ou seja, porque a minha ética é diferente, porque a minha maneira de ser é diferente, porque a maneira como a gente ama é diferente, sabe? Porque as coisas são legais. Olha, eu não sei explicar direito, mas os caras são do bem. Outra coisa é quando a gente começa a preencher a expectativa dos outros quanto ao que seja o bom. Quando a gente começa a aparecer legal na foto. Quando a gente começa a buscar e gostar de aparecer na mídia, no que seja, porque a gente preenche a expectativa que as pessoas têm em um determinado momento histórico, seja ele ecológico, industrial, moderno, antigo, não interessa. Lembra de um texto que a gente leu essa semana? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem conversa. Não tem conversa. Então, eu acho de bom tom, eu acho inteligente que a gente possa correr o risco de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, aquilo que ele mostra. Pô, mas está tudo dando errado, está tudo dando errado. Deu para esses caras que morreram cerrados no meio, foram esquartejados, foram colocados na cadeia, torturados e deu errado. E ele fala, eles não viram a conclusão da sua fé, correram o risco e não colheram o fruto. Isso é que é fé, isso é que é risco, por isso que chama risco. É isso que a gente é demandado, correr o risco de fazer as coisas do jeito de Deus, por mais que, do ponto de vista externo, a gente seja empurrado em outra direção, internamente, por causa das nossas necessidades, da nossa vaidade, como diz Eclesiastes, do nosso desejo, a gente seja empurrado em outra direção. Confiar e falar assim, olha, eu não estou com vontade, isso não está legal para mim, eu queria fazer outra coisa, porque eu tenho uma pulsão, como a gente leu ontem, uma pulsão, uma paixão, acho que você que estava lendo, né, também, uma paixão que me leva em outra direção, uma vontade incrível, ou todo mundo está me dizendo, ou todo mundo me aplaude, cara, não, eu vou do jeito de Deus, é, mas e aí, cara, não sei, cara, eu vou seguir com ele que é melhor. Diz assim, o que é uma aposta, que é melhor para a gente fazer assim. É isso que Deus fala, Ele quer fazer uma aliança com a gente. Essa aliança é baseada na fé e na certeza. Assim, façam do jeito que eu estou falando e vai dar certo. Tem o outro lado, tem o outro time que vai fazer de tudo para dar errado. Então, tenham confiança. E de novo, né, tenham um bom ânimo. Não se deixem seduzir quando as pessoas do mundo começam a aplaudir muito você, coloca a barba de molho. Eu tenho usado essa regra para mim há muito tempo. Várias pessoas já me chamaram de maluco. E eu vejo que não ter entrado em algumas portas valeu muito a pena para mim. Por mais que não tenha me dado o conforto, a tranquilidade, o bem-estar que eu gostaria de ter. Confessadamente, eu gostaria de ter. Confessadamente. Mas olha, Deus falou, não meta a mão aí, não vai, não se deixe seduzir por isso, não se deixe levar por isso. Faça dessa forma. A única coisa que eu posso dizer é o que a Bíblia diz. Faça na sua vida aquilo que você quiser. E pague o preço tanto por uma coisa quanto pela outra. E a promessa não é que você vai ser aplaudido, vai ter super sucesso, confie em Deus, tudo vai dar certo. Não é isso que eu estou falando, não. Confie em Deus e lembra que a sua vida é muito maior do que esse breve momento de sucesso, de glória, de reconhecimento. Sabe, cuidado, cuidado, cuidado quando o mundo te aplaude, cuidado quando a sua paixão te aplaude, cuidado quando você se sente confortável. E assim, quando estiver quentinho e confortável, provavelmente esse lugar está quentinho porque está perto do inferno e está confortável te preparando para o abate. Muito provavelmente é isso. Tá bom? Bom dia para todos e Deus abençoe. Amém.